Representa nos gangsta flow, bela dona Marta e campo é gol. Rita Lee, Madonna, Cássia Eller, voz marcou. Timbre velha, lobo, Elis, Regina emocionou. Uma geração de Madalena, a Penha, Marias, planeta machista, racista. Quantos na anonimato sofreram que nem Chica. Por ser mulher e negra, Naomi é orgulho. Carol com careta, rataria nos frio. Estrites a bala negra, se nega faia. Eterna Daniota, tá com Deus de anjo da guarda. Rainhas do infinito, seus amores e flertes. Cada uma seu ciclo, mulheres e mulheres. Monstruosa nos back, no pique negra ali. Comanda vários no banho, tipo a Cecília, a chance de pagar pra ver, negro. Tenta a chance que o império lidera. Fecha a lacuna e cratera, honrando o nome de guerreiras, mulheres da nova era. Desatando vários nós, com coragem e suor. Quebrando barreira sem dó, se duvida faz melhor. De coturno nas trincheiras, nas grunchas é certeira. E se não fosse mulheres como Pietra Herrera? Mariette Fialho, cantora de calor. E na minha opinião, de maior parcela, Quilombo dos Palmares, minha avó Dandara. Tem uma tripla jornada de trabalho: o emprego, as obrigações domésticas e as cobranças da família. Não adianta só um amor platônico.